tua presença neste lugar. Queremos tua unção sobre nós a se derramar. O peso da tua glória, o peso da tua glória, veio ao teu cabode transbordar. Queremos tua presença neste lugar. Queremos tua unção sobre nós a se derramar. O peso da tua glória, o peso da tua glória, em meio ao teu cabode transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Encherá. Queremos ser instrumento em tuas mãos. Por isso pedimos, vem Deus.